Passarei 2224, falo 53, direito no 219. Direita 1219, 2224. Passaredo 2224, livrando a nossa escuta. Bom dia, 224, Alfa Quilo, Pátio 3, Pátio 3, atenção, balizador. Alfa Quilo para o Pátio 3, 2224. Salvador, boa noite, 3130. Resposta 3970, chama identificação, autorizar a chegada à mar e disse para 2000 pés. Pro de Duna, o ajuste no 0 no 2. Duna no 0 no 2, chega na mar e até 2000. Confirme, a proa é Duna, né, senhor? Confirma, autorizada pro de Duna, TAM 3170. Levou a Duna da presente. seja uma facilidade, só livra sinal do ILS que foi para a pista 10, informe no localizador. O ajuste agora 1012. Aqui 1012-3170, favorece a velocidade. Sandberg Tower, American 230. Yes, Salvador ground. American 230, like to pick up our IFR clients to Miami. American 230, stand by 1 minute, please. São 3170, está passando o dono agora, completa final, chame a torre Salvador, 118, decimal 95. 1895, outra mais. Torre Salvador, boa noite, está 3177, estabilizando no WIP da pista 10. Está 3170, continua a aproximação agora, não autorização de pouso, e informe 3 de pouso baixado e travado. Salvador American. Salvador American 230, you have a flight plan system. American 230, red copy. Yes, sir. American 230, clear to Miami. Kilo Mike India Alpha Miami for level 360 via Upper Zulu 20 until Tango Romeo Sierra. Then Upper Zulu 7 until Bravo Echo Lima. And then Upper Alpha 555. Then after, according to flight plan route, departure from runway 10. After departure, left turn, Momo departure, Mike Oscar departure, Momo, with Nandi transition, November Echo November India Mike Nandi transition, Squawk 5574 and control departure frequency 119.35. All right, American 230, clear to Miami, flight level 360. It'll be the upper Zulu 20, Tango Romeo Sierra, upper Zulu 7, Bravo Lima, Echo Lima, upper Alpha 555, the CYR. We'll do the left turn, the Momo departure, meaning transition, and we'll squawk 5574. And departure frequency of 119.35. That's correct, America 230, send 10, send 10, come right, push and start. Okay, roger that, American 230. Paulo, boa noite, passaredo 2229, formação Bravo, corrigindo o 2228. Bravo 2228, Vitória Conquista, copia 180. Confirmo. 2228, Vitória da Conquista, 180 aprovado. Vai prosseguir direto Elefa, após Elefa direto Kopilov, Oscar Papa Lima, Oscar Romeu, Aplov, após direto Conquista. Decola da 1-0, curva direita após decolagem, subida Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo Arbor, transição Elefa. Aciona 5553, controle 119.35. 180, Conquista está autorizada, decola da 10, saída Arbor, transição Elefa, após direto Pilor, direto da Conquista. O controle 1935, transponder 5553. Passa 3228, parte 3, chame pronto, pushback. Amaral 2223. Paulo, boa noite, 3130, boa noite, taxa de Alfa, Kilo, parte 3, atento ao balizador, previsto é 05 Lima do parte 3. Paulo, Salvador, na escuta. Paulo, é o Golfo, Tango Golfo, pequena autorização para reboque da ponte 6 do Pátio 1 para a ponte 8 do Pátio 1. O Golfo, Tango Golfo, salivo inicial, reboque agilizando, reporte ao término. Ok. Tá no parte principal aí, do portão 03? É... Salve espera, passou ponte 8, parte principal. Gente, mas a posição onde se encontra agora, para iniciar o reboque? Se encontra na posição 6, é a 12. Tá livre, então, prosseguir, reporte ao término. Ok, ok. Golfo Tango, você não escuta? Push and start, come red stacks, American 230. Tudo é bom aqui no portão 62, está na escuta só. Escuta, prossiga. Iniciar agilizando a reporte ao término do reboque. Prossiga com o reboque. Ok, ok. solo, passaria 2222, pushback, solamento. Valeu, 2222, tinha mensagem. Chamará. Salvador Ground, American 230, Bravo, ready for taxi. American 230, observe the traffic that is finishing towing on the gate 08. The traffic is Go Company after Hebron 1 in the N Alpha holding point 110, contact the tower 118.95, altitude side 1012, have a good flight. Okay, we'll give way this tug and taxi to holding point 10. And depart tower, American 230, thank you. 118.95 tower. 118.95, thank you. American 230. Bye-bye. Para o táxi, passaria 2228, POB 42, 5 horas e 50 de autonomia, alterna Salvador. Passar 2228, vai prosseguir táxi via parte 3 e aguardar para ingresso no pátio principal. Parte 3, vai aguardar para ingresso no principal 2228. Alô, Salvador, Golfe, Tango Golfe, reportando o término do reboque. Golfe, Tango Golfe, boa noite. Okay. Está visual com o Boeing 757 da American Airlines, próximo ao através do portão 612. Visual com mesmo. Vai dar passagem ao tráfego, ele vai prosseguir com o número 2 no ponto de espera, ingressando via Pátio em Índia. Quando pronto, vai chamar a torre em 118, decimal 95, altímetro 1012. É um bom voo, passageiro 2228. Obrigado, segue o América, ponto de espera 295-2228. Tower, American 230, I'm calling short 10, ready for departure. American 230, please line up and take off runway 10, wind calm. Okay, line up, clear for take, clear for line up and clear for take off, American 230. Oi, boa noite, passarei 2228, tá no ponto de espera pronto. 2230, boa, mantém o ponto de espera agora. Vai manter, é o 2228. Dois da passaria da linha e mantém pista 1-0. Ali mantém, 2-2-2-2. Canto 30, airborne at 24, contact approach 109.35. 109.35, American 230, good night. Bye-bye. Série 2228, em nível de decolagem da 10, vento calmo. Iniciando 2228. Land troops at level 360, MOM departure. Okay, MOM departure 360 on the altitude, American 230. Oh, 2228, guarda só mais 30 segundos aí, devido a estrela da aeronave da frente. Sem problemas, já pode quase iniciando, por gentileza. Preparado. American 230, request high speed climb. Air 2, American 230. Alright, American 230, high speed climb approved, thank you. Finishing about a 2-2-2-2. Zatekan. And American 230, request check Neiman. Stand by, American 230. Muito obrigado, boa noite. 2228. Controle, passarelo 2228. Passarelo 2228, contato radar, você tem restrições para 180. Sem restrição para 180, 2228. Go ahead, American 230. Fly direct Neiman position. Clear direct Neiman position, American 230. 360. No, yeah, we'll clear the sound of file 360, American 230. Controle, o passarelo 2228 solicita, se for possível aí, voarmos na proa direto de Vitória da Conquista. Guardo 2228 e a coordenação com Recife. Guarda na escuta, muito obrigado. Controle, passarelo 2228, solicita para o 240 por 25 milhas para evitar a formação. Tem livre desvio 2228. Livre desvio 2228. Medo 2228, após desvio, vou direto conquista. Após desvio, direto conquista 2228. Muito obrigado. American 230, contact Recife Center 126.85. If unable, 125.45. All right, American 230, 2685, and backup 2545. American 230, good day.